Verdadeiro comédia vacilão, tentando pagar de bandidão. A zero pagando na rua, de parque na conduta, pagando pro cão. Rouba titã financiada, dos humildes é mó montada. Desconversa nas piqueiras, eles tão fodão das fitas dadas. Só cola dos boy e fica se achando tal. Vai tremer na base se tromba conosco os marginal. Porta menina, não deixa nós te trombar. Se você não se mata, sua família inteira vai no pau. Psicológico entre cena, rasga psico, tortura. Mal chegou na cena, cê vai morrer. Seu fim de puta é trilha sonora, sua agonia. Entrando em desespero, a sua desgraça é alegria pro nosso divertimento. Arranca dedo por dedo, no psico caçou medo. Cururu mosca fiada, que nós senta o dedo, não entra onde não foi chamado. Comédia vacilão, arranca a vida, tá na seta, canela seca, 3-8. Mamãe puto quer, cururu vai rodar. Isso aqui é meu aviso.